Salam aleikum. Sim, senhor. Como se sentem? Sim, senhor. Quem queremos ouvir? Marcos. Devemos trazê-lo aqui? Sim. Sim, vamos trazê-lo aqui. Então vamos ouvir o nosso ministro Malcolm X. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Eu sou o negro que você não quer ver na TV. Então me forque como Mississippi. Eu sou o negro vadio invadindo essa falsa liberdade de 88, eu desconfio. Erradicar nossa raça, sugar nossa cultura. Esse racismo insistido na sua censura. O negro quer respeito mesmo por sangue, eu digo. Meu medo não é morrer, mas uma morte sem sentido. As ruas me querem longe, ser um negro iludido. As ruas me veem como um mal verdadeiro bandido. E se para de lutar, se para de viver. Eu tenho muito pra falar, estou disposto a morrer. E quem luta morre de forma bruta e violenta. Somos a maioria injusta andando de forma lenta. Tratamento igual perante a lei não existe. Tratamento igual perante a lei não existe. História, nós já sofremos a beça. Todos querem ser felizes e o respeito é a peça. A chave mestra, eu vejo mano parando. Eu vejo mano ficando só na promessa. Nós tentaremos concorrer a um trabalho decente. Queremos ter perspectiva de vida crescente. Parabéns pro povo negro, raça resistente. Pois nem mesmo com todo esse ferro acorrentar a gente. Muita luta, existe batas e o sangue fervente. É muita história pra contar, mas um sobrevivente. Então coloque seu capuz e pegue sua tocha. Venha atrás desse negro que de tu não gosta. Pegue sua corda e reúna sua corja. Venha atrás desses negros, seus racistas idiotas. Racistas ou otários, nos deixem em paz. Racistas ou otários, nos deixem em paz. Oh,